Revolução chegou! Este é o novo comando Búfalo do Marajó. Brabo, ele fica mais poderoso. Búfalo do Marajó, a evolução chegou. A evolução chegou e o búfalo se modernizou. A mídia que faz a mídia é os canalhas do comércio. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca.